Olá, eu sou o Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje traz o segundo programa de uma série de dois dedicados ao novo álbum de Carol Saboia, Belezas. No repertório, músicas de dois grandes compositores da MPB, Milton Nascimento e Ivan Lins. Neste segundo programa, vamos tocar as músicas de Ivan Lins na interpretação de Carol. Abrimos com a faixa A Noite, de Ivan Lins e Vitor Martins, numa versão inglesa de Brenda Russell. We smile each other from one cloud to another, looking down from a mountain we just have to discover. No one's running for cover, all I want to know is who's in love here. It's the echo that answers like a song to a dancer, like the sun to the heaven, like a narrow direction just to close for inspection. All I want to know is who's in love here. We love, we've not been here before. Filha de peixe, peixinho é. Carol é filha do grande músico, pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo, há anos residente nos Estados Unidos, mas sempre antenado com o Brasil e nossos sons musicais. Belezas, o novo disco de Carol, foi produzido e arranjado por seu pai, que também toca piano. Confira em Abre Alas, de Ivan Lins e Vitor Martins. Abre alas pra minha folia, já está chegando. Tem dono, ela vem te cobrar. A vida não era assim, não era assim. Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar. A gente não era assim. Ao lado de Antônio Adolfo, o disco traz ainda os músicos Jorge Helder no baixo, Cláudio Spiwak na guitarra e violão, Rafael Barata na bateria e percussão, Dave Liebman nos saxofones e Hendrik Merkens na harmônica. Carol, com sua voz doce, afinada e bem timbrada, cria um clima lounge bastante agradável. Ouça Soberana Rosa, de Ivan Lins e Vitor Martins. Tá na cara que é você e é. Se a fera de repente já sagarana, soberana rosa, é romã amora pra romancear. Give me water, give me inspiration. I want to speak. Now that I know she walks upon this earth, she walks this earth. Ouça ainda Velas Içadas, de Ivan Lins e Vitor Martins, na voz de Carol Saboia. Seu coração é um barco de velas içadas, longe dos mares do tempo, das loucas marés.